Daniel do La Rocha. Não sei porque você brigou comigo, me deixando de castigo, 3 semanas sem amor. Só sei que tudo isso era uma farsa, pediu que eu não lhe deixasse e agora me deixou. Tô livre, quem interessa, favor, deixe o telefone, pois eu sou aquele homem que moro no 6º andar. Estou sozinho e a porta está aberta, ao passar na portaria pode se identificar. Tenha certeza, tudo na vida tem preço, este é meu endereço, quem quiser pode entrar. A nossa cama como sempre tá forrada, a cerveja tá gelada, a piscina aquecida. Não tenha pressa, pode trazer as amigas, eu quero curtir a vida, seja o que Deus quiser. Não tenha pressa, pode trazer as amigas, eu quero curtir a vida até a hora do café. Porque você brigou comigo, me deixando de castigo, 3 semanas sem amor. Só sei que tudo isso era uma farsa, pediu que eu não lhe deixasse e agora me deixou. Tô livre, quem interessa, favor, deixe o telefone, pois eu sou aquele homem que moro no 6º andar. Estou sozinho e a porta está aberta, ao passar na portaria pode se identificar. Tenha certeza, tudo na vida tem preço, este é meu endereço, quem quiser pode entrar. A nossa cama como sempre tá forrada, a cerveja tá gelada, a piscina aquecida. Não tenha pressa, pode trazer as amigas, eu quero curtir a vida, seja o que Deus quiser. Não tenha pressa, pode trazer as amigas, eu quero curtir a vida até a hora do café.